Não se esqueçam também de consultar o nosso parceiro, Squared Potato, em squared-potato.pt, um site focado em entretenimento, cultura e todas as coisas boas da vida. Olá! Bem-vindos a mais um episódio de Podbullet. Eu sou o João e hoje tenho aqui comigo o Diogo. Muito boa noite. Boa noite, Diogo, boa noite. E hoje o nosso tema remonta ao início do século. Diogo, Eu. gostaste do Saving Ryan's Private? Em termos de adaptação manhosa para a indústria pornográfica, é bom, é bom. Tem momentos didáticos também, que eu acho que é importante neste tipo de histórias, mas não é tão bom como o clássico Violadas na Jugoslávia. Foda-se. Porque repara. Existe todo um contexto histórico que não está a ser considerado. Ou melhor, que está a ser considerado. Exato. E pronto, acho que porque de facto foi em 1992, portanto já não havia Jugoslávia. Lá está, lá está. E, repara, as pessoas não sabem todas isso. E eu acho que é importante haver estes artistas que, pronto, que dão estas informações. Acho que é Sim, importante. sim. Há um tributo aqui a manter Sim. e respeitar toda uma página histórica que tão cedo não vamos esquecer. Não, não. Mas O Resgate do Soldado Ryan também é um filme bastante interessante. É giro, sim, é giro. É um Não, filme. não é tão interessante como o outro, mas é giro. Mas é giro. Estás a ser irónico ou estás. Não, é o meu filme preferido do Spielberg. Pronto, ok, pronto. Agora sim estamos a ver. É como tu às vezes tens assim, uns gostos um bocado estranhos, tipo Moulin Rouge e essas Isso não porcarias. é verdade. Isso não está documentado em lado nenhum. Isso não, ninguém sabe se é informação. Pensas tu. Sim, ok, de facto concordo contigo. Para mim, O Resgate do Soldado Ryan também é o meu filme preferido do Spielberg. Também é o único filme em que entra o Vin Diesel e que eu consigo levá-lo a sério. Isso é verdade. E também é dos poucos filmes em que não me apetece, portanto, chassinar o Matt Damon. Não está mal, apesar de há ali um momento ou outro em que ele é irritante. Quando Sim. toda a gente diz, é pá, anda para casa, e o gajo, ah, não quer, não quer, pá, está calado, percebes? Um gajo fica um bocado chateado. Exato. Também terá sido, porventura, uma das últimas grandes performances do Tom Hanks, antes do Tom Hanks começar a entrar começar a fazer filmes em que ele faz de Tom Hanks, se Tom Hanks fosse, não sei, Um Robert agente. Langdon. Sim, Pronto. exato. Há Por ali uma exemplo. outra menção. Tipo, por exemplo, lembras-te do Apanha-me se puderes? Sim. Pronto, O, sim. ele aí, ok, já é um bocadinho Tom Hanks, mas é um Tom Hanks se o Tom Hanks se importasse. Portanto, é fixe. Exato, Não exato, está, não tá mal. exato. Exato. Isto é um filme de 1999, salvo erro. É, 28, 29, sim. Pronto, e a coisa correu tão bem que surgiu aqui uma ideia entre o Spielberg e o Tom Hanks de continuar a explorar a época histórica da Segunda Guerra Mundial e fazer um seriado, correto? Correto, corretíssimo. Pronto, e daí nasce o nosso tema de hoje, que é Band of Brothers. É uma série de 2001, que tem uma única temporada, 10 episódios, e é quase crime dizer que isto é uma série. Isto para mim são 10 filmes, São 10 filmes, ou um filme partido em 10 partes. sim, até porque. E nós vamos entrar depois mais em detalhe, mas tu podes praticamente consumir qualquer episódio destes sem ter Sim. necessariamente de estar ali muito atento à coerência toda. Obviamente que isto é historicamente é cronológico, mas tu podes consumir qualquer episódio quase independentemente, o que é muito bom. Sim. Uma questão, Diogo. Tu já leste o livro? Não. Não, não, nunca li. Pronto. Eu por acaso tenho alguma curiosidade, porque ainda não li também, mas tenho alguma curiosidade, porque, portanto, nesta série há imensos time jumps. É cronologicamente coerente, sem dúvida Sim. nenhuma, mas há aqui bastantes time jumps, não é? E claro que faz sentido, claro que faz sentido. E tenho alguma curiosidade em saber se o livro também é basicamente uma compilação de episódios durante a guerra, ou se é mais assim uma coisa à laia de diário, vamos assim dizer, ou não. Sim, eu acho que é mais isso. É mais como é um relato muito próximo, né, daquilo que eles passaram. Eu tenho ideia que é mais uma espécie de diário, é quase uma recapitulação dos eventos em si, relatos em primeira mão. Epá, eu acho que deve ser super interessante o livro, mas se a série é fidedigna face ao livro, eu diria que estamos perante um daqueles exemplos de se calhar a série é melhor que o livro. Ou seja, eu não li o livro. Eu estou a dizer é que Sim. a forma como isto está feito em série, a qualidade que isto tem, é daquelas coisas que se calhar tu ao leres o livro não tens tanta aquela sensação de... Tanta noção visual. É pá, yeah, de ficares completamente holy shit. Como se calhar, Sim. neste caso, a série consegue fazer. Não sei se... Sim, sim. Outra coisa que me espantou imenso foi... Bem, esta série foi feita em 2001, mas... Epá, isto envelheceu muito bem. Porque se tu fores ver, tu em 2001 tinhas o Ataque dos Clones prestes a sair. Tinhas o Matrix Reloaded, aí, não é? Reloaded, yeah. Sim. Ok, tinhas o Senhor dos Anéis, o sei lá, um deles. Era o Fellowship. Era... Em 2001? Em 2001 é o Fellowship, já. Yeah. Ok. Pronto, mas esse aguenta-se bem também à bomboca. Muito fácil. Mas não há muitos... não há muito conteúdo daquela época que tenha sobrevivido muito bem ao teste do tempo. É porque é a viragem do CGI. É, na Exatamente. Altura, estavam ainda Exatamente. A testar a ver se aquilo resultava bem. Exatamente. E resultava a espaços. Sim, exatamente. Pá, Diogo, vamos a isto. Eu só quero dizer-te uma coisa. Isto é um bocado mórbido, mas é verdade, né? Esta série estreou 2 dias antes do 11 de setembro. E... Ah, ok, não sabia. Pronto, isto foi grave, né? Porque a série é sobre, essencialmente, a participação da América... Esta série é sobre a participação da América na Segunda Guerra Mundial. 2 dias antes de uma coisa absurda, né? Que aconteceu... E obviamente não foi minimamente limitada, nem fizeram tipo aqueles cortes, nem fizeram tipo um ajuste face ao que aconteceu, mas é uma coisa engraçada ter estreado. Nem fazia sentido que houve muita que coisa assim fosse. Mas houve muitas séries e filmes que na altura que mostravam, Sim. por exemplo, as Torres Gêmeas e tudo mais, que foram editados, estás a ver? Foram mesmo o Spider-Man, acho que o Spider-Man. Eu lembro-me, sim. Então aparecia no trailer. Do Spider-Man, do primeiro Spider-Man do Tobey Maguire. Yeah. Oh God. Havia aquela cena super fixe do helicóptero ficar preso entre as torres. Pois e depois é. Estava lá a teia. Exatamente. Não sei se te recordas. Yeah. Pronto, yeah. E depois vais à Final Cut e... Não vai dar para se fazer. Não, se calhar não funciona. Não. O giro para mim do surgimento desta série é que tipo, tu vês o Jogado Soldado Rain e tu dizes, ok, tá, é o desembarque na Normandia e depois pronto, elaboração ficcionada, né, do que aconteceu a seguir e tudo mais, pá, tá fantástico, é das melhores, facilmente das melhores, não é só dos melhores filmes de guerra, mas é das melhores reconstruções daquele período histórico, daquele evento em particular, é uma coisa absurda, mas tu acabas de ver o filme e dizes, epá, estou cansado, isto é, eu estou satisfeito, mas foda-se, isto é pesado. Então o que é que a malta pensou? Isto agora era bom, era fazer em série. Exato, em agora, série. Portanto, em vez de fazer aqui uma canseira ao pessoal, vamos fazer uma canseira e dar pontapés nos tomates ao mesmo tempo. E vamos embora. E porque a malta gosta disto. Exato. Eu tenho pessoal que já tentei transmitir esta série, dizer, epá, vejam, mas a primeira coisa que me dizem é, mas isto é tipo a Segunda Guerra Mundial, é tipo o desembarque de Normandia. Eu digo, sim, também tem, mas tem outras coisas. E depois tem campo de concentração. Tem. E é aí que, e por acaso é uma coisa engraçada, as pessoas que eu falei disto e que perguntaram isto, a reação é sempre, dizendo, então não quero, estás a ver? Quando são as mesmas pessoas que viram a lista de Schindler, viram o pianista, viram... Percebes? Ou seja, quando se fala neste tema e quando tu sabes que vai haver qualquer coisa que se debruce mais sobre a questão dos campos de concentração, blá, a malta recua. Eu acho isso muito interessante. Que até nem é muito o caso. Atenção, aqui nesta série tu tens... É um episódio. É um episódio, eu creio que é o nono. Episódio, sim, exatamente. Em que eles, de facto, descobrem ali qualquer coisa que não sabem o que é. É o meu episódio preferido. Ok, já lá vamos a episódios preferidos. Não é o meu episódio preferido, embora seja forte, e lá está, é muito complicado também qualquer coisa que toque neste ponto tão sensível, que não se torne memorável, mas sim, de facto, nesta série o episódio e a abordagem aos campos de concentração está super bem feito. Portanto, fica facilmente na memória. Mas já agora, só para dares aqui um contexto, a série é uma dramatização, né? Mas obviamente baseado em relatos verídicos. Para quem não sabe, é sobre a Easy Company, que é um batalhão de paraquedistas. Desde o seu treino, desde a fase Full Metal Jacket, até basicamente serem lançados mal. Historicamente mal lançados na Normandia. Até à conclusão da guerra na Europa, portanto, em que vão para a Áustria, e pronto, e por lá ficam na expectativa se depois se iriam juntar à guerra no Pacífico ou não. Exatamente. Série essa que nós, eventualmente, o The Pacific, que eventualmente vamos fazer um episódio sobre isso. Que temos uma série paralela a esta, não é? Portanto, exatamente. Embora tenha sido feita 10 anos depois, se não estou em erro, 9 anos. Muito tempo depois, sim. Pronto. Mas isso é um tema para outro dia. É agora que vamos aos episódios ou não? Epá, deixa-me só fazer uma pequena nota antes de... É que ainda não é agora. Mas está quase. É só para dizer que o nome, e esta eu acho uma coisa engraçada, que eu também não sabia e estive a ler agora na pesquisa. O nome Band of Brothers vem de uma passagem de uma peça do Shakespeare, o Henrique V, que é uma passagem muito gira, que eu se calhar vou só dizer-te que é uma quadrazinha pequenina. Lê. Se bem que eles dizem isto no final da série. Eu sabia que eu não lembrava, mas eu sabia que... Se não estou em erro, é o próprio o Major Winters, que é, digamos, o protagonista desta série. É ele que diz isso. Se não estou em erro. É um dos velhotes que diz, sim. O quadro é "From this day to the ending of the world, but we in it shall be remembered, we few, we happy few, we band of brothers." Pá, que é, pode ser um bocado banal, mas estas três frases é o rei da série, toda. Sim. Toda. E nós vamos agora entrar um bocadinho em detalhe, porque agora sim podemos ir aos episódios só com esta pequena nota. A única crítica que eu alguma vez vi a esta série, e é algo que nós podemos adressar agora também, é... e tal, a série é muito boa, é uma grande reconstrução, é uma grande blá blá, mas esta série não tem personagens. Quem são as personagens desta série? Quem é o protagonista? E nós agora podemos desconstruir um bocadinho isso, porque eu acho que a crítica é um bocado injusta, honestamente. Sim. Porque não, isto não é The Sopranos. Ou seja, isto não é uma série sobre o Tony. Isto não é Breaking Bad, não, mas é sobre o Walter White. Isto é uma série sobre um bando, literalmente, uma companhia, com várias personagens lá dentro, que tu vais conhecendo, mas não tens declaradamente... Tens, tu percebes, mas não tens declaradamente um protagonista. Tens alguém que carrega a série, vai acompanhando, mas que, se fores a ver, vai, até vai perdendo um bocado o protagonismo ao longo da temporada. Que é à medida que sobe na patente militar, vai perdendo tempo de antena, digamos. Exatamente. Mas é progressivo e está bem feito. E creio que a ideia era mesmo essa, não é? Portanto, tu estás perante uma série em que tu não vês o George S. Patton, tu não vês o Homer Bradley, tu não vês o Eisenhower, não vês o Montgomery. Portanto, que são aquelas, assim, à cabeça, as grandes figuras do teatro europeu da guerra. Do final da guerra, vá. Sim. E, portanto, isto é uma série sobre o objetivo da série é pôr os soldados enquanto heróis e não as altas patentes, que são os que tomam as decisões. Sim, senhor. Têm a responsabilidade, tomam as decisões, mas essas decisões têm consequências. E tiveram consequências gravíssimas. O próprio D-Day, sei que nós estamos alinhados a nível daquilo que foi, aquilo que poderia ter sido um potencial desastre e que estrategicamente foi números. Até conseguir. Claro que há algum engenho por trás, sem dúvida nenhuma, mas se não houvesse tantos números seria completamente impossível. Mas pronto, e portanto, a ideia aqui é ver uma inversão naqueles que são, de facto, os heróis que estão no terreno e que estão ao frio e que veem os companheiros a serem mortos ou a serem feridos. Eles próprios aleijam-se, levam tiros. E pronto, e aquele que até então... dava a ideia que ia ser o protagonista da série, acaba por ser, portanto, um boss do caralho e ir sendo promovido quase diariamente no decorrer da guerra e vai perdendo preponderância e tempo de antena para com os seus heróis. Sim. Os seus companheiros. Que é o Major Winters, interpretado de forma... porra, mais uma vez genial pelo Damon Lewis, que, para quem não sabe, que é o Damon Lewis, ele é o meu man crush, provavelmente o meu maior man crush. Protagonista, quer dizer, chegou a ser protagonista do Homeland. Exatamente. A série Homeland. Exatamente. E aquele gajo que... aquele gajo que podia ser, sei lá, o Dumbledore, em vez de ser o Jude Law. Sim, sim. Por exemplo. Sim. À partida, devido ao facto de ser bom ator. Bom ator, de ser ruivo, de ter o timbre semelhante ao do Richard Harris. Há, assim, várias... Assim, há nuances. Várias coisas, sim. Há ali umas coisinhas. Mas nada, é muito ténue. É, muito ténue. Há de tão taca-taco. Pronto. Mas depois, também, voltando aqui à série, é uma série que... toda a gente e os seus pais apareceram nesta série. Toda a gente. Desde Simon Pegg a Tom Hardy, sim. Passando pelo James McAvoy, Michael Fassbender. Tudo. Toda a gente. É um festival de pessoas que... É a série do... Ah, eu conheço este gajo. Pronto. Yeah. Exatamente. até o Bar da Merdas de Friends, que nunca sei o nome dele... Ele entra... Sim, eu também não. O narigudo de Friends. Sim, exato. Que, aliás, ele entra e ele é a personagem mais fácil da série. Porque é... Este é o prick. Este é o gajo que nós vamos ter que, coletivamente, não gostar ou fazer pouco de... Sim. Mas, de certa maneira, perceber também o porquê dele existir. Não é tão unidimensional a personagem, ainda assim. Sim. Agora, é um gajo que não... não pode passar, né? Até mesmo em termos estruturais, não pode passar de um instrutor, de alguém que prepara-os para a guerra em si. Exatamente. Ele aparece exclusivamente no primeiro, né? Eu acho que ele volta a aparecer nos últimos. Ele no último aparece. No último aparece, sim. Sim, tanto que depois o Damien Lewis dá-lhe assim uma talhada. mas sim, ele aparece no primeiro e no segundo, salvo erro, quando ele depois é promovido para ser instrutor, para ficar na retaguarda e ser instrutor dos próximos recrutas. E atenção, é um ótimo instrutor. É um ótimo instrutor e é um par da merdas. É um par da merdas, sim. Mas lá está. Mas podia ser só aquele gajo para te introduzir a este mundo. Estás a ver? Um gajo fácil para odiares e depois andares para a frente. Mas não, ele é objetivamente, ele é bom profissional, ele é competente naquilo que faz. Mas também é um atrasado mental. Pronto. Não, mas ele, quer dizer, ele também é completamente inábil. Naquilo que, imagina que o homem tinha ido para a frente na guerra, estava tudo lixado, claro. Sim, pronto. Ele lá está. O primeiro episódio é o mais é o episódio mais fácil da série. E também, sinceramente, eu gosto bastante, até porque faz tudo aquilo que é suposto um episódio introdutório deste tipo de séries fazer, que é contexto. Introduzir-te ali as personagens, dá-te ali um bocadinho um bocadinho sobre cada um, dá-te ali os primeiros conflitos, vês quem é que vai ser mais tarde líder, quem é que vai se figurar mais, e dá-te ali o treino deles, o bootcamp e tudo mais. Epá, exato. E a forma como o episódio termina com eles, portanto, a irem para a Normandia nos aviões, e tu já estás, imagina, man, lá está, nós se calhar, nós ainda apanhámos essa geração, a geração de ver os episódios semanalmente. Que é o caso, a HBO não lança todos. Mas imagina alguém que vai agora pegar nesta série. Não, mas lá está, tem a série toda disponível. Mas imagina que a série era feita hoje em dia. A malta não esperava. A malta ficava doente. Eu se visse esta série agora, eu ficava doente se não pudesse ver já o segundo episódio. Lá está, não sei se é pela a maneira como nós agora encaramos o visionamento das séries. O binge, sim. Mas é pá. Pois, não sei. Epá, acaba aquilo, acaba com eles a chegar à Normandia, os aviões todos a serem mandados abaixo, e tu não consegues simplesmente desligar e dizer, ah, está bem, então amanhã logo vejo. exato. Primeiro episódio, ponto fraco para mim, acho que há demasiada dicotomia entre esse prick e o Damien Lewis. Okay. Acho que o Damien Lewis é demasiado fofinho. Em contraste com o outro. Quando depois, lá mais para a frente, não é bem assim. Quer dizer, o Damien Lewis é um o Major Winters é um grande líder, mas não é super fofinho. Não, não é. Não é, não, pronto, não é, um, acho... não é um goody two shoes, ele não é perfeito, não. Não, não. E eu acho que aí no primeiro episódio há demasiada dicotomia entre eles. Pronto. Mas se calhar para te... É uma forma fácil de tu... Vá. Pois, é mais fácil, é isso. Consumires que ele é o... Que ele é a âncora da série e que ele é o gajo que tu vais mais ou menos ter ali sempre de apoio. Epá, é fácil. É fácil, sim, mas também lá está. Não é mau por ser fácil, simplesmente é uma forma que eles arranjaram para te conectares imediatamente com as personagens e sem elas terem necessariamente de serem bué nuance, terem bué nuance e bué cenas diferentes, não sei. Sim. São fáceis de ler, vá, as personagens. Mas também, neste tipo de séries, eu não sei se o ideal era serem muito complexas, honestamente. Não, nem é o objetivo. Repara, eles eram camaradas, aquilo não era propriamente das tardes da Júlia. Sim. Tu não tens de ficar a saber tudo e mais alguma coisa, e mesmo assim já vais sabendo algumas coisas, nomeadamente com a correspondência, e agora salta-me logo aqui à memória, quando o amigo do Major Winters, o gajo que estava na Intelligence... Esse também é outro do... Epá, eu conheço este gajo, mas agora não me lembro do... Sim, mas eu sei quem é, sim. Acho que é o gajo de um filme que é o Office Space, que é um filme muito giro, mas o gajo fez muitas comédias, o que é engraçado estar neste filme. Ok, sim, nesta série. Sim. Pronto, em que o gajo tem ali... Pronto, ele tem ali um problema com o álcool, ponto assente. Sim. E há aquela vez que o gajo aparece todo lixado porque recebeu a carta e que a mulher ou a namorada o tinha deixado e que até tinha levado o cão mas lá está, tu normalmente não sabes muito mais sobre cada uma daquelas pessoas sem ser isto. Verdade, sim. Normalmente, porque também não precisas, porque também não é o foco da série. A série dá-te muito mais para subsistir sozinha, sem dar grande profundidade a cada personagem em si, mas dando muito mais àquilo que é a personagem coletiva. Sim, sim. E lá está. E se calhar personagens que tu estás a ver ao longo da série, tu se calhar, porque a série acaba por ser até um bocadinho individual, né? Por episódio. E episódios acabam por se focar mais ou menos numa personagem. Certo. O que é uma certo. Boa estratégia. Para mas tu se calhar personagens que tu não davas muito por elas, pensavas que estavam lá só para cumprir um bocado o estereótipo, acabam por ter o seu momento, né, de brilhar e de fugir um bocado, lá está, ao arquétipo, e de tornar-se interessante. O meu exemplo preferido é o episódio, acho que é o 4, mas a gente já lá vai, que é o Bull, lembras-te do Bull, né? Sim, sim, sim. Mas a gente já lá vai. Só para contextualizar também, já para irmos para o segundo é, eu acho que o primeiro deve ter sido um episódio gravado logo de seguida. Com o segundo, porque o segundo é logo transitório, estás a ver? É imediatamente. Sim, eu acho que se já foram, partidos em dois só porque sim. Primeiro para o segundo, eu acho que a transição do primeiro para o segundo é a única que não tem um time jump na série toda. É capaz. É. Porque parece mesmo a parte 2 do primeiro. Exato. Exatamente. Que é eles basicamente de facto assaltarem para a Normandia, mas longe da drop zone. E eu acho essa. Eu quando vi isso a primeira vez, lá está, desconhecia completamente a história, mas quando vi a primeira vez pensei: ah, pronto, lá vamos nós, é Hollywood agora. Ah, eles aterraram longe e agora têm que voltar para. Percebes? É aquela estratégia que é para criar drama. E depois tu percebes que, não, é mesmo verdade. Eles gajos de facto caíram. Aquilo calhou cocó. Exato. Eles tiveram de voltar para trás. Pá, e deve ser dito, a introdução destes gajos na Segunda Guerra Mundial é, pronto, se não fosse tão dramático, era um bocado cómico, né? Porque, quer dizer, tanta coisa com a Easy Company, tanta coisa com, os paraquedistas é que vão safar esta merda toda, e depois os gajos falham a zona da aterragem e têm que voltar para trás. Epá, acho, lá está, é um episódio muito guerra, e se calhar é daqueles episódios que eu se calhar vejo menos em rewatch, porque eu cheguei a uma altura que tu já has de reparar que neste episódio tu quase não ouves diálogo, só ouves tiros. Sim. É um episódio super cansativo. Exato, exatamente. Sim. Aliás, todas as cenas de batalha mesmo, com tanto ruído, é exaustivo. É exaustivo, não é? Extenuante. Eles não podiam bem escapar disto, né? Mas pronto. Sim. Ou seja, é uma coisa boa e uma coisa má na série. Que é a recriação e a guerra está fantástica, mas depois, como é estendida durante tanto tempo, tu começas a ficar desensibilizado às vezes com o barulho e com a guerra em si, com a violência em si. Exatamente. Não sei, mais alguma coisa sobre o segundo, episódio não, dois? O segundo, eu acho o segundo mesmo, lá está, é muito, muito próximo do primeiro e é basicamente uma continuação. Não achei, pronto, é o que é. Acho que a partir daqui é que a série começa a ficar mais específica. Exatamente. O terceiro, podes falar um bocadinho do terceiro, que eu estou a tentar localizá-lo na minha memória. Pois, estás tu e estou eu. Eu o quarto sei perfeitamente, mas o terceiro eu estava aqui a pensar. Eu não me lembro de nada do terceiro episódio. Espera aí, é no terceiro que há aquele mito de que o gajo, o tenente americano, tinha dado cigarros aos alemães todos e depois os tinha morto. Não me lembro se é nesse. Também não me lembro. Que personagem, pessoa é essa que depois se torna até importante. Sim, é verdade, sim. Lá mais para a frente. Ai, caraças, não me recordo. Espera lá. Ah, não, é. Eu tô, agora fui-me aqui informar. É o... Exato. Que matou uma série de prisioneiros de guerra alemães. Deve certo. ter sido... É, é esse rumor, exatamente. Ok, é este episódio, pronto. Ok. Já foi okay. confirmado. Ok, ok, que é o Carrington. É o Carrington, não. exatamente. Exatamente. O depois tem aquela cena do sniper, do gajo que é shot down por uma sniper. Lá está. Sim, sim. Não é todo memorável este episódio. Tem estes pequenos momentos, mas não é daquele... Pelo menos para mim não foi daqueles que me tenha ficado na retina. Por isso lá está a ser difícil recordá-lo. Sim, sim. Pronto, sim, tem essa cena... Tem essa parte icónica dos snipers. Mas é um episódio ok também ainda. É. Ainda já em lançamento... Mas ainda sem ter atingido o topo. Pá, mas agora entra aqui num episódio que eu acho pá, é particularmente interessante, que é o episódio dedicado à personagem do Bull. Uhum. Que para quem. E não só. E não só. É aqui que entrou o James McAvoy, não é? Sim, também. Que mas, entra e depois acaba também. E acaba, sim. Entra e sai logo. É rápido. Esta personagem do Bull, quem acompanha o Walking Dead, ele é o... pá, Abraham. É aquele gajo... O quê? Abraham. É o Abraham, exatamente. Aquele gajo ruivo, militar também. E, aliás, ele entra, deve ser ele entra no... Ele não entra no Capitão América também. Ele não é um Eu acho um dos... que sim. Também, e também é, no, ele também não é militar. Exato. Ele faz sempre o mesmo papel. É pá, mas o homem tem ar de militar, quer dizer, sim, o gajo é um grande bicho. Está typecast. Mas o giro deste episódio, para mim, é que começa por ser um episódio normal, ou seja, pronto, eles estão na guerra, estão na Holanda, salvo erro, já sim, na... Sim, sim, na libertação da Holanda. Exatamente. Mas, de repente, o episódio passa a ser uma espécie de survival mode de um gajo... Sim. Dentro de uma cabana, epá, e aquilo é do mais brutal, não em termos de espetacular, é mesmo bruto, é muito cru ver é aquilo. Cru. A forma como o gajo comunicou com o soldado alemão, a forma como o gajo depois tem que se safar daquilo, aquilo não é nada fácil de ver. E lá está, se este episódio, isto eu não tenho a certeza, mas se este episódio é mesmo um relato verídico, né? De um gajo que teve que passar por uma situação daquelas e tudo mais, é daqueles momentos que não dá para voltar disto. Lá está, é difícil voltar do que quer que seja no que eles tiveram que fazer ali, mas o que o gajo teve que fazer para sobreviver e tudo mais é daquelas coisas que, porra, não sei se restou algum tipo de sanidade depois quando a poeira assenta. Pois, sim, é capaz. Este episódio é realizado pelo David Nutter, que fez pá, também um porradão de episódios de Game of Thrones. Não sei se sabias. Não, o nome não é estranho, mas não sabia que era de Game of Thrones. Eu estava aqui a ver se encontrava alguns episódios de Game of Thrones. Bom, não há de ser aqueles sem iluminação, porque este episódio até está bem iluminado. Sim, espero que não seja, não. Agora era a batalha do Winterfell. Não, espera aí, ele fez os dois últimos episódios da quinta temporada, que é o Dance of Dragons e o Mother's Mercy. Mother's Mercy, isso não é o Walk of Shame da Cersei? Mother's Mercy, é capaz, é, quinta temporada, é capaz. Não, menos okay. mal. Menos mal. Sim. Menos mal. Está bem. Ok. Ok. Está bem. De seguida temos... aquele que é o meu episódio preferido. Pronto. Que é realizado por quem? Tom Hanks. Tom Hanks, exatamente. Porquê é que também é o meu episódio preferido? Não só por ser focado no Major Winters, outra vez, no Richard Sim. Winters, o Damon Lewis... Mas porque quando estava a ver os créditos iniciais eu pensei, isto é realizado pelo Tom Hanks, deixa lá ver isto. E depois fiquei, pá, parreco dos olhos, porque o gajo fez ali um grande trabalhão. Puxês. Aquilo, ó meus amigos, ele se deixasse de representar e começasse a realizar, se calhar não era mal pensado. Ainda e atenção, provando que é bom nos dois. Sim, mas tendo em conta que ele agora já não quer saber de representar. Sim, exato, sim. Mas atenção, ele não quer saber, mas ele assim ainda está a anos de luz do Bruce Willis não quer saber. Quer dizer, o Bruce Willis não quer mesmo saber. Robert De Niro. Ou Robert De Niro. Pré-Irishman. Pré-Irishman. Pré e pós-Irishman, porque ele só interrompeu para o Irishman. Pois, exato. Sim, já não há revamp na carreira do De Niro. Já não vai dar. O gajo também mais ano menos ano vai ali dar, vai para o Belize, portanto... Olha, exatamente. Pronto. Enfim, pá, este episódio é do caralho. Há toda uma tensão por eles estarem exatamente numa crossroad, portanto num entroncamento, não literal, no entroncamento ali no Ribatejo. Mas isto é um ponto crítico também na guerra, portanto, Bastogne, e é o início da grande da batalha das Ardenas, ou Battle of the Bulge, ou Battle of the Ardennes. Pronto, há vários nomes para esta batalha. Que é na floresta. Que é, exatamente. Ah, exato, okay. Que é a última grande contra-ofensiva nazi. Que apanha os americanos desprevenidos e com excesso de confiança, e a coisa ia correndo muito, muito mal. Muito mal. Pronto. Acabaram por ter alguma sorte em conseguir aguentar a ofensiva alemã, e é um bocadinho estranho que nesta série... não, é para dar a perspectiva deles, mas pronto, ok. Quem eventualmente acaba por safar a Batalha das Ardenas é o Patton, que era um cowboy completamente louco, deslocado, que o gajo entra por ali adentro a varrer e acaba por conseguir safá-los de, pronto, uma morte certa, porque quer dizer, aquilo ia-lhes correr mesmo mal. Mas espera, o que estás a dizer acontece no Crossroads, mas também acontece no seguinte, né? Se calhar é melhor juntar os dois no Ah, Bastogne. Sim, ok. Sim. Podemos, eu só queria fazer uma nota aqui sobre o Crossroads também, que eu também gosto muito do episódio, e o flashback que eles estão sempre a mostrar, que é extremamente eficiente, que é o Major, eu já estou na fase Major, pronto, o Major Winters, na altura, sim, era, na altura ainda era capitão. É capitão, sim. O Winters, pronto, em que ele está a correr e tu sentes a respiração do gajo, e depois ele mata o soldado alemão, o miúdo, né, no fundo. Sim, era o miúdo. Acho que é suposto ser muito, muito jovem. Sim, sim. Esse flashback repete-se em alguns momentos, e é giro como tu vês que aquilo, pronto, mentalmente arrasou, né? Ou está a arrasar a personagem. Sim, tanto que ele depois vai a Paris, não é? E começa ali o PTSD, não é? Sim. O stress pós-traumático a surgir quando ele tem ali um reencontro com a civilização, portanto, que é Paris, neste caso. Sim. E ele está no metro e está-se a passar, e depois anda na rua e ele está-se a passar mesmo. E tu começas a pensar, mas será que ele vai passar para o outro lado e fritar mesmo a pipoca por causa disto, não é? Este episódio psicologicamente é muito interessante, porque tu passas metade desta série em que o cenário de guerra é o normal. Sim, exatamente. E eu não quero utilizar o termo é o novo normal, portanto é o normal, ali o cenário de guerra é o normal. Sim. E depois há um choque brutal que o Winters leva quando se reencontra com uma vida que de facto é normal, não obstante o facto de estarem em guerra, mas parece que ali a guerra não tocou, embora nós saibamos que não é verdade, mas é verdade. Parece que não tocou, ali, parece que há ali uma bolha para onde ele entra, e ele começa ali, tu vês que ele começa a patinar. Porque ele não está a conseguir lidar, isto é mesmo, não está a é mesmo essa. Exato, é isso, lidar. Sim, ele não consegue lidar, tanto que depois acaba por voltar para a guerra, não é? Sim. E é muito interessante, eu fiquei bastante admirado com a realização do Tom Hanks e em ele conseguir capturar isso tudo. Porque repara, achei super interessante. Porque é aquele episódio que tu até podes dizer que é aquele episódio mais de para cortar sabor. Para acalmar. Sim, porque tu estás a levar martelada. Estás ali, tal, é sempre muito intenso. E de repente há este episódio que uma pessoa pode, se não estiver muito atento, passar por, ok, este episódio é para acalmar, é para transitar. Este episódio não é essencial para o resto da série. Este episódio é mais importante, sim, do que a porrada toda que há antes e depois. Exatamente. E tu tens aqui, verdadeiramente, para já, a forma como o Winters, já neste episódio, isso já está a figurar como, lá está, como a personagem central, numa série que foi acusada de não ter personagens. Mas naturalmente aqui ele é uma figura completamente importante. E depois eu gosto da parte final em que ele volta, ou seja, é o regresso àquilo que é a naturalidade dele naquele momento, e efetivamente ele sobe de ranking. Ou seja, parece que é perpetuar, né, por mérito próprio, sim, mas um estado de desgraça, né? Quer dizer, ele não quer sair, mas também não quer ficar ali e está ali naquela encruzilhada enquanto está a subir de patente. Quer dizer, parece uma, exatamente, armadilha constante. Mas lá está. E isso liga com o episódio seguinte, com o bastone, que, exato, é o tal que é verdadeiramente a batalha. Só fazer aqui a menção de Crossroads, literalmente, não é? Sim. Mas também Crossroads na cabeça do Winters. Do amigo, sim. Yeah. Epá, o tal bastone é do ponto de vista do médico. Sim. Também é um muito bem episódio. Filmado este episódio. É maravilhoso, sim. Porque, repara, não é fácil tornares uma... Eu não sei se tu viste o Hacksaw Ridge. Não, ainda não. Ainda não. Mas esse é daqueles que... para malhares. Eu sei, porque... eu sei. Pá, lá está, é Mel Gibson, logo é ultra-violento. Ultra-violento. Claro. Mas é muito interessante nesse aspecto. Esse é com o Andrew Garfield. Garfield, exatamente. Right? Que é o objeto de consciência, que não leva nenhuma arma, obviamente, para a guerra, e está basicamente a guerra toda a tentar safar, enquanto paramédico, a tentar ajudar os soldados. Pronto. O que é que acontece? Este episódio é engraçado porque é mais ou menos a mesma lógica, né? Feito muito antes, por parte do Doc, do Eugene. Yeah. Agora, a cena é... E falo não por experiência, obviamente, mas eu acho que muito pouca gente resiste, e isto é recorrente na série, mentalmente, aquilo que o Eugene teve de fazer durante este episódio, né? Ver aquilo tudo a acontecer, estar a falar com alguém e depois de repente cai ali uma bomba, pronto, deixam a falar e de repente cai ali uma bomba e pronto. Yeah. Agora, tu imagina isto, quer dizer, presos naquela floresta, basicamente a pensar, pronto, a gente daqui se calhar já não sai, completamente, possivelmente rodeados, completamente apanhados pelos alemães, completamente, sim. Aliás, é como tu disseste, é provavelmente um milagre como é que eles conseguiram sair daqui. Sim. E pronto, e tem uma enfermeira belga, que pronto, que estava na cara que ia morrer. Estava na cara. Mas é uma história verídica. Que eu, quando acabou o episódio, eu fui ver se... Pronto, lá está, interessei-me, né? Fui ver se tinha acontecido e de facto aconteceu. Ai, de facto, okay, aconteceu. Esta não sabia. Yeah. Fuck. Pronto. Pois, não, as personagens são todas reais. Todas reais. Eu tenho ideia que o Sobel não era, né? O instrutor. Ou seja... Esse, por acaso, foi o único que não vi se era real ou não. Eu acho que toda a gente na guerra, lá na Europa, é real. Mas o Sobel... Pronto, a parte do Sobel e não sei o quê, acho que essa parte já é mais figurativa. Tal, sabe? Okay. Porque também é assim, é difícil ser Stone Brick. É um nível máximo. Não sei. O episódio 7, Breaking Point, é tal como no episódio 3, um episódio que me está a escapar da memória. Não sei se me podes ajudar aqui. Espera aí. Este então, eu estou a tentar lembrar-me, mas isto não é fácil, malta. A série tem 10 episódios, mas lá está, porque é uma série, é um filme de 10 horas. Tu às vezes não sabes onde é que um começa e o outro acaba. Ah, já sei qual é este. Este é aquele em que o tenente, portanto, o Winters é promovido, não é? Uhum. E fica aquele tenente que é um bardamerdas, que fica à frente da companhia, que é o gajo que foge sempre, arranja sempre maneira de ir comunicar e não sim, sei o quê. Sim, exatamente. Pronto, então este é o episódio dele. Pronto, lá está. Se calhar já me lembro porque é que não me recordo. Este não é particularmente também memorável, não é? É bom, mas... É porque ele depois acaba por ser substituído pelo tal que havia o rumor de ter sim, oferecido cigarros também aos prisioneiros e depois de os ter matado a todos. Exato. Pronto. E que dá aí o início, digamos, à história dele, e que é uma personagem do caralho também. Sim. É muito fixe. Mas lá está, mesmo esse momento do... Pronto, do gajo ter oferecido cigarros e depois ter morto a malta... Uhum. Até que ponto é que tu consegues provar, né, um crime de guerra? Ou seja, provar, obviamente, porque há tribunais, há o... Como é que se diz? É o court-martial, como é que se diz? É o, em português é o... Tribunal marcial? Pronto, sim, exato. Onde, obviamente, tu podes ser julgado por aquilo que fizeste, deixa que haja testemunhas, deixa que haja uma base... Para essas ações, mas até que ponto é que tu consegues provar um crime de guerra quando tu estás em guerra, percebes? E tudo pode ser passado debaixo do tapete como isto é uma consequência, estás a ver? Daquilo que aconteceu e do momento e não sei o quê. Essa cena dos cigarros, então, nota-se claramente que o objetivo é dar aquela twist um bocado, pá, que a pessoa já está a fritar a boneca, basicamente. Não, mas é difícil tu provares a malícia na situação, ou percebes onde é que eu quero chegar? Eu não sei se é... Se calhar eles viram aquilo acontecer, ou se calhar eles viram, mas leram de uma maneira, estás a ver? Leram de uma maneira que podia não ser, não sei. E isto passa-se tudo, fica tudo um bocado à interpretação. Mas eu acho engraçado eles terem optado por fazer um callback dessa cena, pronto, dessa cena, dessa situação toda, para neste episódio também voltarem a reforçar isto. Certo. Pronto, o 8. O que é que sucede? Tenho uma imagem deste episódio, que é ele finalmente é major. O Captain Winters finalmente é major. E sei que este episódio... tem aquele mais ou menos aquele volta a... Não é como o Crossroads, ou seja, não é tão definitivo como o Crossroads, mas também tem aquele acalmar, tem aquela um bocadinho de normalidade, né, possível. Ainda assim, tu tens aquela lógica, eles não iam repetir a mesma estratégia que do Crossroads, não iam fazer outra vez o mesmo tipo de episódio, mas este... Eu noto que neste episódio não há assim muita coisa para acontecer. Os grandes eventos, e pronto, a seguir vão haver também, mas até aqui tu já viste grande parte daquilo que eles queriam mesmo contar. Battle of the Bulge, a chegar à Normandia, mesmo aquela situação da Battle of Carrington. Tu tens aqueles eventos que são específicos e que são documentados e tudo mais. Este episódio é puramente televisão. Diria. Sim. Não tem assim, não oferece assim mais nada sem ser apenas continuação da história destas personagens, não tem assim nada especial para acrescentar. Lá está, isto é um bocado constante, nós já falámos nos outros episódios também, não é, nenhum destes episódios é mau, aliás, quem dera. De todo. Quem dera. Ah, pois. Quem dera fazer um episódio mau aqui é melhor que temporadas inteiras de muitas séries. Certo. Certo. Pronto. Yeah. Agora, obviamente há coisas... é óbvio que há episódios mais interessantes, né, do que outros, ou que vê-se claramente que há mais esforço para contar uma história. Atenção, isto não é um episódio de todo desinteressante. Isto é o... Lá está, a fasquia não baixa. Só que, pronto, se calhar não estás tão investido porque não é um daqueles acontecimentos que tu conheces e estudaste e que já falaste sobre eles e que já leste sobre eles. Este episódio pode ser aqui um episódio um bocadinho mais filler. Sim, exato. Que pronto. Era quase inevitável escapar aqui. Há sempre um ou outro episódio. Não é um bottle episódio, porque isto, o dinheiro é constante. Houve sempre dinheiro. Mas lá está, não é todo memorável. No entanto, o a seguinte, lá está, agora diria que este é o meu episódio preferido, o penúltimo. Chama-se Why We Fight. Eu quando li a sinopse deste episódio, na altura que estava a ver a série, li a sinopse e pensei, pronto. É aquele episódio, sou perfeitamente honesto, é aquele episódio que tu, quando vais apresentar a alguém a série, pronto, é o episódio do campo de concentração. É facilmente reduzido a isso, estás a ver? Exatamente. E podia ser do género, é claro que esse é muito bom, então esse é o episódio do campo de concentração. Claro. Pronto. A questão é que... Só que não, é que o episódio que é mesmo bom. É muito bom, porque... Não é tanto... A recriação é fantástica, atenção. Eles literalmente estão a chegar, eles estão na Alemanha já, e eles descobrem um campo de concentração. Eles descobrem uma coisa que não sabem bem o que é. Isso. Exatamente. E eles vão para descobrir. Se fores a ver assim, morbidamente, é quase um episódio de aventura. Eles vão descobrir algo, não sabem o que é, vão andando e vão, e a tensão acumula. E tu, conhecendo história, sabes mais ou menos o que é que vai acontecer. O que é que eles vão ver, mas eles não sabem, e a parte engraçada, ou seja, a parte verdadeiramente pronto, horripilante do episódio, não é tanto ver a desgraça, né, quase de uma forma documental, porque é, tu vês tudo. Sim. É gráfico, super gráfico, e é uma hora disto. É mais veres a cara dos personagens principais, a cara dos soldados, a forma como eles têm que processar aquilo. E não é... Aqui havia um momento, havia várias formas de tornares isto um Michael Bay snooze fest, tipo America Fuck Yeah, em que eles são bué de duros e bué, eles não choram, então vai um chorar, mas enquanto está a chorar, tipo, chora na bandeira da América, estás a ver? Sim. Bué banal, e bué bacoco. Eles são super duros e os pobres judeus... todos a baterem palmas e vêm os grandes libertadores. Não é de todo o que acontece. Não. É nojento, é horrível. Eles estão destruídos. Eles estão completamente. Este então é daqueles que, pronto, eles vão levar isto para o resto da vida deles. Ponto. Sim. E o. Aquela questão icónica do. Nunca me lembro do nome dele. O que fazia as traduções para alemão? Liebgott. Em que lhe dizem, pá, tu tens de lhes dizer que eles afinal não podem sair daí, eles têm de ficar aí e têm, não podem comer mais, porque se comem mais morrem. É isso! E ele foda-se, exatamente. Eu não posso dizer isto, e depois diz, fogo. E morre por dentro. Morre não, mas morre ele e morres tu, e morre toda a gente que está a ver aquilo. Sim. Eu recordo sempre o momento da água. Da água e da comida. Sim. Que é, eles têm fome. Os prisioneiros têm, obviamente, fome, obviamente, sede, obviamente, estão subnutridos. É uma desgraça total. E a forma como a clarividência dos soldados impera naquele momento e é, calma, nós não podemos dar a água que eles querem, nós não podemos dar a comida que eles querem, porque nós estaremos a fazer pior a eles do que queremos. Exatamente. Porque o corpo não está preparado para receber aquilo. Yeah. E é aquela cena de tu queres tanto ajudar, mas tu farias pior se sucumbisse à tua humanidade, não é? No fundo, ou seja, eles têm que meter um travão na sua própria humanidade para salvar as outras pessoas. Yeah. E tu estás a ver aquilo e tu estás, foda-se, como é que é para tomar um banho a seguir? Ponto. Completamente. Eu acho, por isso é que eu acho este episódio uma obra de arte mesmo. E depois, obviamente, aquela cena que nós já sabíamos que tinha acontecido e que vê-se claramente que o Spielberg disse: eu quero isto, não interessa se isto aconteceu ou não, neste campo de concentração, eu quero isto no episódio. Que é cidadãos e cidadãs, portanto, alemães. A serem, portanto, dirigidos para o campo de concentração e forçados a não só limpar, inclusive corpos, Mas olha para aqui, vê isto. Porquê? Tu foste conivente com isto. Tu foste conivente com isto e outra coisa, não fomos nós que fizemos isto. Porque, repara, a desinformação na altura era facilmente transformada em olha aquilo que os americanos fizeram. Vieram para cá e fizeram isto. Era muito fácil chegar a esta conclusão, errada obviamente, mas perfeitamente lógica. A ideia deles é, não, vejam bem o que é que os vossos compatriotas fizeram. O que é que acontecia aqui. Epá, é absurdo. É absurdo. Lá está, eu lembro-me do Patton fazer isso nos campos que descobriu. Sim. Não tinha a certeza se tinha sido, digamos, uma ordem de cima, portanto, do Eisenhower. O que foi a liberdade dos próprios comandantes? Como? Ou seja, foi mais uma decisão dos próprios comandantes no campo. Ah, ok. Não, estou-te a perguntar. Não sei. Eu acho que o Patton fez, só que lá está, o Patton também era um gajo que não era só fazer o que queria, o gajo, se ele achava que aquilo estava correto, ele ia fazer aquilo e ele estava-se a cagar. E pronto, e neste caso, claro que tinha toda a razão, não é? Para o povo alemão também saber de facto o que é que estava a passar e acredito que muitos deles nem sequer sabiam. Pelo menos a magnitude da desgraça que aconteceu. Mas só uma coisa, mas esta lógica de que eu acho, eu não sei se é uma, eu acho, para mim é uma incongruência, que é os cidadãos, os alemães que viviam na zona, à volta daquele campo, supostamente no episódio e também na realidade, negaram a conhecer a existência do campo. É impossível. Eu acho Como que assim? Tu não podes negar. Ao tu dizeres que negas a existência daquele campo, é porque tu sabes da existência daquele campo. Tu estás a tentar a dar a volta. Estás a tentar mascarar. Porque, repara, aquilo que acontecia lá dentro não eram só. Os prisioneiros não eram só mortos em câmaras de gás isoladas de som. Eram mortos com tiros de sniper. Eram mortos com eram. Ou seja, era impossível ali à volta tu não ouvires, tu não saberes, tu não teres uma mínima noção. Depende, porque repara, os campos também não ficavam propriamente no centro das localidades. Sim, claro. Certo. Aquilo eram consideradas zonas militares, não é? Que tinham um perímetro à sua volta. É assim, se tu falares, lá está, é um estereótipo, mas se tu falares em Auschwitz, que era o maior... em que tinha não sei quantas câmaras de gás, aí pelo cheiro, possivelmente. Pois. Pois. Mas lá está, se tu pensa assim, isto é uma coisa tão escabrosa, tão desumana, que eles próprios se calhar não sabiam bem, ou não queriam sequer acreditar, ou não queriam acreditar que fosse possível isto estar a acontecer. Põe-te um bocadinho na pele deles. Epá, Tu acreditarias se dissessem, olha pá, ali em Tancos há ali umas câmaras de gás onde matam, sei lá, alentejanos. Epá, era complicado de acreditar. Era complicado. Lá está, mas não, eu percebi onde é que queres chegar, mas é... Não sei porquê, mas se calhar a forma como muitos deles reagem no episódio, e atenção, estamos a falar do episódio, porque obviamente isto é ficção, né? Claro. Mas a forma como muitos deles reagem, há muito aquela dose de não parece assim tão chocante, não parece assim tão miserável. E isso pode ser, lá está, o tal antissemitismo que também estava ali um bocado a reinar, né? Mas pode ser também do we kinda knew. Percebes? Ou seja, não é bem uma surpresa. Porque a pessoa viu cena X e conta à pessoa Y e a pessoa Y passa à família e a informação vai-se, mesmo talvez, que não seja... Percebes? E pareceu-me demasiado... ok, estão aqui. Obviamente há pessoas extremamente chocadas e claro que sim, e horripiladas com o que aconteceu, mas também havia pessoas que do género, ok, ok. E tu ficas... Mas lá está, não é uma questão de vilanizar. É uma questão de... Até porque... atenção, é como é aquela lógica de todos os soldados nazis eram, portanto, nazis. Não é verdade. É, objetivamente, sim, não é verdade. Sim. São soldados, cumprem as ordens, mas não são, não têm que ser os cartoons do nazismo. Portanto, da mesma maneira que o cidadão alemão também não tinha objeto, não era claríssimo que era um apoiante fervoroso de Mein Führer, né? Era uma forma de lá está, relativizar um bocado a circunstância, no fundo. Correto. Correto. Pá, mas lá está, é um episódio. Este então é daqueles que é possível ver à parte dos outros, porque é mesmo muito fechadinho. Sim. Começa e acaba e não precisa de mais nada, estás bem. E tem um problema, a meu ver, eu adoro este episódio, mas tem um problema que é que o episódio a seguir é de tal maneira diferente em termos de tom. Sim. Que cria-te até um bocado de ok, este é o feel good episode. Só que pronto. Não. Não, mas repara, comparativamente ao anterior é... Oh, sim, está bem, porra. É que este episódio, eu acho que este episódio não tem qualquer disparo, salvo erro, o último. Não, acho não que me não. Recordo. Tem do bêbado. Sim, ok. Pronto, aí começa o outro tipo de tragédia, né? Que tens tu durante 2 anos soltaste animais, não é? Que ficaram ainda mais animais, grande sim. parte deles, e depois esses animais deixaram de ter algo para perseguir, não é? Portanto, acabou. Não há mais nada para fazer. Não há mais nada para fazer. E estás num país maravilhoso, lindo de morrer, que tens mulheres lindas e tu passaste os últimos meses da tua vida só, portanto, abraçado a grunhos como tu, mal cheirosos, e tens álcool e tens comida e tens tudo e mais alguma coisa. O que é que tu fazes? Vais fazer merda, não é? Claro. Vais fazer uma grande merda. E pronto, e foi o que aconteceu. Lá está, há, nesse episódio há outra coisa que eu não sei se aconteceu na realidade, mas se não aconteceu na realidade, é uma homenagem à forma como o Patton depois acaba por morrer. O quê? É aquele acidente de carro, que o carro vai a fazer uma curva e leva com uma carrinha de frente. Mas o Patton morre assim? Não, o Patton tem esse acidente e depois acaba por morrer no hospital dias depois. É uma morte muito estúpida e muito inglória para um gajo tão sim, sim. Pronto, agora já há aquelas teorias, agora já há muitos anos que há aquelas teorias de que, como ele era um gajo super incómodo e ele tinha ficado à frente da região da Baviera, mas era um gajo muito incómodo, então para se verem livros dele, pronto. Fizeram um Belize ao Patton. Sim, sim, pronto, sim, okay. Sim. Lá está. Mas lá está. Na série não sei se esse episódio de facto aconteceu ou não. Mas lá está, é mais uma daquelas tragédias pós-vitória, uma daquelas mortes desnecessárias. Desnecessárias, completamente. E ridículas. É. Mas o episódio, tirando isso, é um episódio relativamente... de fecho, mas também muito calmo, muito agradável até, de certa maneira. Sim, tens eles a chegarem ao Eagle's Nest. Eles a irem ao cimo do monte, porque achavam que estava lá um gajo que tinha estado metido no campo de concentração, mas não tinham meia certeza, mas o gajo trufla-se na mesma. E que se foda, não é? Porque alguém disse que era ele e pronto. E obviamente não está ninguém no Eagle's Nest, porque, pronto, por motivos óbvios. Sim. Mas é uma pequena vitória, ainda assim. Epá, eu se calhar faço aqui uma pequena crítica, que é, ok que chegar ao Eagle's Nest tem um impacto, tem um simbolismo engraçado, né? Ou seja, funciona bem para fechar, mas... Epá, não haver qualquer tipo, nem que seja uma espécie de... Há de haver uma outra referência aos russos ao longo da série toda. Epá, mas não falar de facto da chegada a Berlim dos, dos russos e tudo mais, é, lá está, é o mas lado... Eles falam. Eles não, falam. Mas não é... Mas se calhar merecíamos ter visto qualquer coisa. Mas lá está, isto é Hollywood. Não podes... Portanto, não, mas, não, mas não, nem tem a ver com Hollywood. Claro que é Hollywood, mas não, nem, acho que aí nem tem a ver. Está bem mascarado. O que é que um soldado da Easy Company, que está na Áustria, ou está no, ali na, na... Pronto, ali na fronteira entre a Baviera e a Áustria... O que é que ele tem a ver com Berlim? Ele não sabe quem é que chegou a Berlim, nem quando. Não, não, não é isso. É, ou seja, obviamente a série é muito focada neles e é sempre a história deles e tudo mais. Mas como é o último episódio, no final podiam fazer tipo uma espécie de... Como é que se diz? Um recap, no fundo. Ou dar-lhes ali algumas mais, algumas, mais alguns pontos sobre o fim da guerra na Europa. Uhum. Acho que mesmo assim tens aquele lado muito americanizado da coisa, que é muito focado neles. Muito focado na sua experiência, nos seus feitos, e deixa sempre alguns momentos e figuras importantes de lado, de propósito, quer dizer. Uhum. E obviamente que eles não iam do nada passar para ser os russos agora no último episódio, não era eu isso? Acho, mas... eu aí acho que não concordo contigo, porque tem tudo a ver com o ponto de vista, ou não com a perspectiva, mas sim com o ponto de vista, com o POV, de serem eles no terreno. Eles não tinham acesso à informação toda. O amigo do Winter sempre ia dando alguma informação, estando ele na, na inteligência, não é? Sim. E quando... Eu por acaso já não me lembro se é o Winter, se é o coronel que está acima dele, que no episódio 9 há ali aquela menção a Auschwitz de... Ah, ok, nós descobrimos este, os nossos camaradas também estão a descobrir, e os russos falam de um monstruoso maior que todos. Pois. Pronto. Portanto, há essas menções, mas acho que não seria sequer apropriado para a série. Acho que não fazia sentido na série... estar a dizer... a fazer uma viagem a Berlim ou explorar muito isso. Até porque perdes aí uma grande oportunidade, que é, ok, então agora que já ganhámos a guerra, como é que se lida com esta vitória? Sim, exato. E este tinha de ser o último episódio. E eu acho que o último episódio não podia ser de outra forma. Sim. Acho que não fazia sentido. Sim, certo. Senhor, alguém podia dizer, é pá, os russos entraram por Berlim, foderam aquela merda e o Hitler matou-se. E foi mais ou menos o que acabou por ser dito. E bastam duas frases para dizer isso. Sim, é verdade. Sim, obviamente eles não podiam mudar de ponto de vista no último episódio. Isso descaracterizava completamente a série. Exatamente. Lá está. Não sei se é um bocado aquele cinismo, pronto, por ser feito por americanos, obviamente. Que sim. Eu percebo onde é que é chegar. Sim. E já vimos muito disso. Sim, sim. Mas isto lá está. Acho, está acho longe de, caso... uma basização de guerra. Sim, não é nada disso. De todo, mas pronto, eu não que a série fuja muito ao tom documental, porque a série tem muito de documental. Eu acho é que se calhar para dar aquele lacinho final, estás a ver, à guerra na Europa, fazer um bocado uma referência também àquilo que os russos fizeram, não é? E o impacto que eles tiveram, poderia ser interessante, nem que seja um afterthought no final do episódio, estás a ver. Mas sim. Pronto, não, isto são as memórias da Easy Company e é esse o foco. Até porque, uma coisa engraçada, acho que os soldados conseguiram ir ver, tiveram acesso, né, obviamente, à série antes para ver e para dar a sua opinião e com base na pesquisa que o Tom Hanks e o Spielberg fizeram, não sei o quê. E acho que alguns disseram que criticaram que... Pronto, que as personagens às vezes não... Lá está, outra vez as personagens. Mas que queriam ter visto mais das personagens, ou mais desenvolvidos, ou mais gente. E acho que o Tom Hanks disse qualquer coisa do género, que tiveram de condensar um número de personagens para serem experiências daquele conjunto de pessoas. Uhum. E que muitas das vezes eles até tiveram de fazê-los tirar os seus próprios capacetes para os identificar, porque é algo que eles não fariam, obviamente, em combate. Yeah. Portanto, eles tiveram de quebrar certas regras, certo? Para dar-te uma experiência, obviamente não totalmente realista, mas o mais aproximado. E eu acho que o facto de eles terem puxado por esse realismo, por parte mesmo do Hanks e do Spielberg, quando se calhar nem sequer precisavam, né? Porque têm dinheiro e a série do ponto de vista visual é soberba, têm forma de distribuir e toda a gente a ver e de fazer dinheiro e tudo mais, mas eles ainda assim quiseram que a coisa fosse mais ou menos fidedigna dentro do possível. Se calhar não sei se precisavas, se calhar até podias ter tomado liberdades aqui, fazer mais brincadeiras, ou seja, mas estás a perceber, ir mais para o lado action da coisa e não tanto para o lado olha como o último episódio, percebes? Se calhar não tinhas perdido um episódio inteiro sem disparares uma única bala. Se calhar se isto fosse uma série feita por outro gajo qualquer, o último episódio era um grande festival de porrada e de tiros e de explosões e o caraças. Certo. Percebes? É. Acho que a execução ainda, mais uma vez, a execução disto podia ter corrido muito pior feito nas mãos erradas. É, sim. Mas fácil mesmo. E é literalmente a junção da malta perfeita para fazer isto, que é a malta que teve no resgate de Soldado Ryan. Pronto, só podiam ser eles. Sim. E o George Lucas a dar uma outra ideia. Sim, mas isso, pronto, ele é o Idea Man, não é? Ele, inclusive, acho que o quarto filme do Indiana Jones era para ser numa casa assombrada. Tá boa. Pronto. Pá, eu sinceramente eu digo uma coisa, eu não tenho nada a acrescentar. Eu quero é que as pessoas vão ver. Também não, epá, vão ver. Já agora podemos dizer, esta série está na HBO, portanto, pá, é que não há desculpa. É aproveitar. Não vejam, é ainda o Pacífico, porque nós ainda não fizemos o episódio. Vejam depois. Exato. Mas vai sair, até porque o Pacífico, estou curioso para ver a tua e a opinião do Gonçalo relativamente ao Pacífico, porque tu podes olhar para aquilo e dizer ok, é o Band of Brothers 2, mas é manifestamente diferente, sim. Não, em termos de estrutura é muito parecido, mas o que acontece na Guerra do Pacífico não tem um cu a ver com isto. É interessante. Não, e mesmo a série é muito diferente desta, muito diferente. Lá está. Não vou comparar. Quer dizer, não vou comparar em termos de qualidade. Vou dizer mas comparamos nesse episódio. Mais vale comparar nesse episódio. Mais vale, sim. É verdade. Então, olha, vão ver esta série HBO, 10 episódios. Pá, num fim de semana isto papa-se. E pronto. Mas para, quer dizer, são 10 episódios, cada episódio tem uma hora ou mais. Portanto, damos o desconto. É o fim de semanazinho, mas sim, mas tem que começar cedo. E é assim, vejam o 9, o do campo de concentração, numa altura em que a seguir possam, portanto, ir apanhar ar, beber um bom refresco, pá, desanuviar um bocado. E não, se calhar não vejam em família. Não é esse tipo de série. Não. Estranhamente, não é um happy go time para ver em família, não. Pois. Quem diria? Sim, eu por acaso, um gajo olha para o título. Bom, então até para a semana. Um beijinho grande.